Saúde é o tema. Olá, ouvinte da Jades Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. A esclerose lateral amiotrófica, ELA, é uma condição muito rara aqui no Brasil. As estatísticas oficiais apontam que o país registra 15 mil casos por ano, mas o número de pessoas portadoras de ELA pode estar subnotificado. Isso acontece porque pode levar muito tempo entre o aparecimento dos sintomas e a consolidação de um diagnóstico. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre esclerose lateral amiotrófica, vamos conversar com um médico pela UFPE, membro da residência de neurologia pelo HC da UFPE e da fellowship neuromuscular pelo HC MUSP. Lucas Marenga, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Muito prazer e alegria estar aqui discutindo com vocês esse tema que é importante e que precisa talvez de esclarecimentos também, né? Com certeza, Lucas. Também a gente conta com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Bárbara Moutinho, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Bom dia, João. Bom dia, Lucas. Que honra estar com vocês hoje nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Bom, para a gente começar o programa, vou fazer a primeira pergunta, que seria: o que caracteriza uma esclerose lateral amiotrófica? Bem, gente, a esclerose lateral amiotrófica, ela está dentro de um grande grupo de doenças, que são doenças do neurônio motor. O que é isso, assim? São doenças que pegam basicamente a parte motora. Uma degeneração do neurônio que faz o movimento no corpo. Então, a esclerose lateral amiotrófica entra dentro desse grupo e se caracteriza por uma degeneração desse neurônio que causa um quadro exclusivamente motor, assim, em geral. Ela tende a ter um quadro mais assimétrico e mais distal também, de fraqueza. Ou seja, geralmente é uma fraqueza que começa ou no braço, ou numa perna, uma fraqueza de mão, uma fraqueza de pé, levantar o pé, abaixar o pé. Geralmente é um quadro progressivo. Então, esses são os primeiros sinais. Mas lembrando também que não necessariamente é um quadro que pega os membros. Pode pegar, inclusive, a parte da respiração também, a parte da fala e a parte do deglutir, que são as musculaturas mais dessa região craniana, né? E aí, qual que é a diferença da esclerose lateral amiotrófica para os outros tipos de esclerose? Acaba sendo uma pergunta interessante, né? Eu acho que na neurologia tem dois tipos de esclerose, assim, que são doenças bastante prevalentes, assim, que aparecem com certa frequência no ambulatório de neurologia. Uma delas é a esclerose múltipla. Esclerose múltipla é muito mais comum que a esclerose lateral amiotrófica e ela se configura por ser uma doença inflamatória. Inflamatória no sentido que o sistema de defesa do corpo da gente, o sistema autoimune, ataca as próprias células do corpo. E ela é uma doença restrita ao sistema nervoso central. Já a esclerose lateral amiotrófica não, e o tratamento da esclerose múltipla, que é outra doença, é através de drogas, de medicações, para diminuir a inflamação no corpo, abaixar a atividade do sistema imunológico da gente. Já a esclerose lateral amiotrófica, ela não se caracteriza por esse ataque do nosso próprio corpo contra ele mesmo. Não é uma resposta primordialmente inflamatória. Então, acaba sendo uma doença até da fisiopatologia, de como ela age, já são bem diferentes nesse sentido. Além do quadro clínico, né? Quadro clínico geral, assim, de esclerose múltipla, é uma doença que, em geral, acomete mulheres jovens, ali por volta dos 20, 30 anos, sabe? Que é a idade mais comum de mulheres com doenças autoimunes, né? Em forma geral. Já a esclerose múltipla, não. Ela tem um balanço ali entre homens e mulheres, mais ou menos, e é uma doença que acomete mais idades mais avançadas, em adultos mais aos 40, 50, 60 anos de idade. E clinicamente também, a esclerose múltipla, ela dá uma variedade de sintomas. Dentre eles, podem ter sintomas de uma forma geral assim, motores e sensitivos, né? Assim, falando de um termo mais técnico, assim, pode dar perda de sensibilidade e perda de força. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que a gente está falando hoje, ela não causa perda de sensibilidade, não causa alterações de sensibilidade. Seria mais assim, alterações de fraqueza. Não que o paciente não possa sentir dor, né? Mas é um termo até mais técnico assim que a gente usa, porque o diagnóstico acaba sendo difícil mesmo, mas o especialista tem que dar esse parecer final, né? Lucas, fala pra gente quais são os sintomas de esclerose lateral amiotrófica? Ah, perfeito. Como eu já tinha falado previamente, ela é uma doença motora, né? Então vai causar fraqueza. E a fraqueza denota assim comprometimento, a falha de funcionamento da informação que vem da cabeça até os músculos, né? Porque a gente precisa passar a informação da nossa vontade de se movimentar até o músculo se movimentar. E a esclerose lateral amiotrófica, ela pega justamente essa via. E os sintomas são fraqueza tanto dos membros, seja do braço, seja da perna, com quadro de hipotrofia, atrofia. Você pode ter o que a gente poderia dizer em palavras mais corriqueiras assim, o músculo pode murchar, pode ficar hipotrófico, que é um termo mais técnico, ou atrófico. Isso tende a ser progressivo. Associadamente esse quadro de hipotrofia, a gente pode ter o que a gente chama de fasciculação, que é a carne tremendo. E isso, assim, apesar de ser uma queixa muito comum, pessoas normais podem ter. A gente pega com frequência pacientes que têm fasciculações benignas, assim, seja por estresse, seja por abuso de cafeína, seja por dormiu mal, privação de sono. Isso não tem, digamos assim, especificidade para esclerose lateral amiotrófica, não quer dizer. Quer dizer, você ter fasciculação não quer dizer que você tem esclerose lateral amiotrófica. Mas quem tem esclerose lateral amiotrófica realmente pode ter essa carne tremenda, essa fasciculação. Então, além da carne, a hipotrofia, a carne murchando, pode ter fasciculações, que é isso que eu descrevi. Pode ter, a depender da parte da via que é acometida, pode ter dureza do movimento também, que na neurologia a gente chama de espasticidade, que é uma alteração do tônus muscular. Isso quando a gente vai para a parte dos membros, né? Para a parte craniana, a gente pode ter um quadro de dificuldade de engolir, dificuldade de falar, principalmente. E essa dificuldade de engolir, de falar, que envolve essa região, essa musculatura da região craniana, pode acometer também a parte da respiração. Então, resumindo, pode causar insuficiência, fraqueza respiratória, fraqueza do engolir, fraqueza do falar, fraqueza do andar e fraqueza do movimentar as mãos. É um quadro, para resumir, ficaria mais ou menos isso. Certo. E como é que ela se desenvolve? É algo progressivo? É algo súbito? É interessante. Ela não se trata de uma doença súbita, um início súbito. Então, para nós que somos médicos e principalmente neurologistas, a gente tem que estar muito atento à história clínica, né? Então, ela não se desenvolve de forma súbita. Não é de uma forma necessária, não é de uma forma aguda também, assim, que desenvolve em poucos segundos, poucos minutos, em poucas horas ou em poucos dias. Não é esse um quadro. Por exemplo, você pegar um AVC, o AVC se desenvolve naquele momento, a pessoa começa com a fraqueza naquele instante, né? Já a esclerose lateral amiotrófica, ela tende a ser um quadro subagudo, crônico, um quadro que vai se desenvolver ao longo de meses, anos, tá? E tende a ser um quadro progressivo. Agora, se lentamente ou rapidamente progressivo, depende do paciente, mas tende a ser um quadro que vai piorando. Então, todos esses sintomas que a gente falou, eles tendem a progredir. Começa uma fraqueza num membro, passa para o outro, passa para outro. Então, tende a ser um quadro progressivo, mas ele não tem uma apresentação súbita aguda. É um quadro que vai aparecendo, vai se desmascarando aos poucos. Às vezes o início é muito muito leve, às vezes é só uma fraqueza de preensão palmar, uma fraqueza de levantar o pé fica caído na hora de andar. E isso às vezes se desenvolve. Então a gente tem que estar atento a esses sintomas e à progressão deles. Não é um diagnóstico que muitas vezes a gente consegue fechar de forma transversal, vendo o paciente uma vez. A gente, às vezes, com muita coisa na neurologia, às vezes precisa acompanhar para ter mais certeza do diagnóstico. Lucas, aproveitando que tu falou um pouco aí de diagnóstico, a gente queria saber como que é feito o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. O diagnóstico, ele se fundamenta na avaliação clínica de um médico especializado, e ele se suporta, ele recebe ajuda de alguns métodos complementares, mas acaba sendo um diagnóstico que eu costumo falar o seguinte: na neurologia é artesanal. A gente não tem um biomarcador ou alguma coisa assim que realmente diga, vou fazer este exame, se ele vier positivo, eu tenho esclerose lateral amiotrófica. Não. A gente tem que ver se o paciente tem um quadro clínico compatível, se tem uma evolução compatível, e de exames a gente dispõe principalmente da eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia, ela pode nos ajudar nesse diagnóstico. Haja vista, ela avalia também essa parte motora. Então, a eletroneuromiografia, não sei se muita gente às vezes nunca nem ouviu falar desse exame. Ele se fundamenta em um exame que ele é feito em duas partes, assim, basicamente. A primeira parte é a parte que dá uns estímulos elétricos, uns choquinhos, para avaliar a condução do nervo. E a segunda parte é através de uma agulha que a gente não injeta nada, é uma agulha fininha, parece uma agulha de acupuntura, que coloca no músculo e vê ele tanto em repouso como com o paciente contraindo o músculo. Então, através dos achados desse exame, existem critérios diagnósticos desse exame que fazem nos pensar em esclerose lateral amiotrófica. Mas esses critérios desses exames têm que estar dentro de um contexto clínico específico para ele ter validade, e a gente tem que excluir outras doenças que podem mimetizar ou que podem aparecer para a gente dar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Então, por isso que eu digo que é um diagnóstico difícil, às vezes, através só de um neurologista a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Então, acaba sendo um diagnóstico difícil que a gente tem que juntar muitas variáveis para determinar se o paciente tem ou não a doença. Lucas, e por acaso, existem pacientes que conseguem receber um diagnóstico precoce? Existem. Isso vai muito da assistência, né? Se ele foi para o médico certo no início da doença. A verdade é assim, que no final, num convergir, com o passar do tempo, ele acaba recebendo o diagnóstico, né? Ele vai acabar passando por um neurologista, mas no começo, às vezes, o paciente vem com a fraqueza de mão. Então, ele procura um ortopedista, né? Pode ser problema de coluna. Eita, eu tô com problema de coluna e minha mão tá murchando. Vou no ortopedista para ver se não é coluna. Aí às vezes operam e tal. Então, assim, ele pode receber o diagnóstico de forma precoce, mas ele tem que ser encaminhado para o médico certo no momento certo, o que no começo é difícil, né? Às vezes a pessoa, pô, não sei se isso que eu tenho é de neurologia, é de ortopedia, é de reumatologia, se é de neurocirurgia, se precisa operar, não sei, ele vai no médico. Mas é uma doença que, assim, se a gente parar para ver, até o neurologista, por tudo isso que a gente falou, por ser um diagnóstico muito difícil, tem dificuldade de dar o diagnóstico. Além do mais, assim, médicos de outras especialidades compartilham dessa dificuldade e acabam tendo menos experiência também. Então, é difícil ter o diagnóstico no começo, a depender do nível da assistência, se procurou o médico certo, se não. Agora, se ele for para um neurologista desde o começo da doença, tiver acesso a uma eletroneuromiografia para dar o suporte ao diagnóstico e conseguir fazer outros exames complementares para a gente excluir outras doenças que possam mimetizar, o diagnóstico pode ser sim de forma rápida e bem precoce. Lucas, existem indivíduos que são mais propensos a desenvolver esclerose lateral amiotrófica? Bem, essa é uma pergunta difícil, até porque até a fisiopatologia da doença, assim, é pouco esclarecida, né? Mas, assim, existem, geralmente são indivíduos com mais idade, né? Já se falou, se há algum tempo, que tinha relação com pessoas que faziam atividade física de forma muito vigorosa, que poderiam vir a desenvolver a doença. É até um caso emblemático, né, de um... Esqueci o nome do esporte. Mais um esporte americano que ele veio desenvolver a doença. E isso aí ficou bem, bem emblemático assim com o tempo também. Então, assim, pode ter uma incidência maior, talvez, em pessoas que praticam de forma muito vigorosa, assim, atletas, sabe? Mas é uma doença multifatorial e isso não explica totalmente. Isso não quer dizer de longe que não se deve fazer exercício físico ou fazer uma atividade física intensa. Não, tem nada a ver. Mas, assim, isso é uma coisa observacional que precisa de confirmações ainda. Não necessariamente tem uma relação causal. Além do exercício físico, já foram discutidas outros hábitos que possam levar ao desenvolvimento da esclerose? Bem, acaba sendo uma doença neurodegenerativa, né? Então, Às vezes, assim, a idade são fatores assim, de não modificáveis, né? Idade, sexo, isso são coisas que a gente não consegue mexer. Então, quanto mais tempo a pessoa tem de vida, acaba tendo mais chance de ter a doença. Mas, claro que existem formas de se prevenir, né? Aquela forma geral, assim, que a gente. De cuidados com a saúde de uma forma mais holística, né? Isso aí, com certeza, nos impede de ter diversas doenças, dentre elas a esclerose lateral amiotrófica. Bom, gente, você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, envia sua pergunta para o nosso especialista responder. Hoje o Saúde é o Tema discute a esclerose lateral amiotrófica. A gente recebe o médico pelo UFPE, membro da residência de neurologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e da Fellowship Neuromuscular pelo HCFMUSP, Lucas Marenga. Como é feito o tratamento da esclerose lateral amiotrófica? Ah, sim, em relação ao tratamento. Assim, a gente não dispõe de um método curativo para a doença, não existe um tratamento curativo, alguma medicação que o paciente venha tomar e possa vir se curar da doença, mas existem medicamentos que ajudam a preservar os neurônios que ainda estão vivos, né? Os neurônios motores. Porque os neurônios que morreram, em geral, a gente não consegue recuperá-los. Até por hora, né? Na medicina, a gente não consegue fazer este efeito ainda. Quem sabe nos próximos anos. Então, os tratamentos que a gente dispõe no momento são tratamentos que evitam uma progressão mais rápida da doença. Então, eles diminuem a taxa de morte neuronal e evitam que ela se desenvolva de uma forma mais rápida. E existem algumas medicações, né? Existem realmente alguns remédios que a gente pode estar usando nesse contexto, sejam medicações via oral, pela boca, medicações injetáveis no músculo, medicações injetáveis na veia, no sangue, que podem ajudar. Mas de antemão, assim, não são tratamentos tão, que a gente possa dizer, animadores que chegam a mudar o curso natural da doença. A doença acaba tendo um curso progressivo a despeito do tratamento. Ele pode melhorar a qualidade de vida, sim, como a gente falou. Mas a cura é algo que a gente ainda, dentro da medicina, está em busca. Além do tratamento medicamentoso, existem outros tipos de tratamento, como fisioterapia, ou que alguns outros profissionais estejam incluídos? Sim. Eu acho que a parte da reabilitação, não acho assim, é uma coisa primordial, né? E um paciente que vem perdendo a capacidade motora, seja para se movimentar, para pegar um objeto, para deglutição, ele precisa preservar o que ainda tem. Então, o trabalho de reabilitação, ele entra muito nisso. Então, a parte de uma fisioterapia motora, uma fisioterapia respiratória, através de exercícios, né, para preservar a musculatura, manter um status funcional, seja através de uma terapia ocupacional para suplantar alguns déficits que o paciente possa ter para comer, para falar, para escrever, para digitar, para pegar no celular. E há uma fonoterapia também, para a gente estar avaliando de forma periódica essa parte da deglutição, né? Então, o treino fonoterápico, fisioterápico, uma avaliação de terapeuta ocupacional são muito válidas na doença. Às vezes os pacientes não conseguem detectar os sintomas imediatamente. O tempo até a percepção dos sintomas prejudica no tratamento? Assim, uma demora diagnóstica vai causar muito transtorno, né? Vai causar um transtorno pessoal, familiar e até médico também. Porque intervenções, quanto mais precoces, mais não que a gente, se ele chegar de forma precoce, a gente consiga curar a doença. Não é sobre isso, mas é sobre ter o acompanhamento adequado e ter o discernimento adequado do que está acontecendo. Então, ele quanto antes tiver esse diagnóstico, mais cedo a gente vai conseguir fazer intervenções, planejar, manter a funcionalidade, né? Então, é importante sim, assim, um diagnóstico precoce. Até porque pela questão mental, né? Assim, de a pessoa não saber o que tem, ver um quadro que pode vir a estar piorando e tal. Isso é importante. O paciente se sentir dono do seu diagnóstico, do seu quadro clínico. Isso é importante. Eu acho que o médico está aí para ajudar nesse contexto também. A gente trata não só a doença em si, mas dá esse suporte de alma também, né, de pessoa, de discernimento da pessoa se sentir em paz, né, com tudo aquilo que está acontecendo. Lucas, e durante o tratamento, o paciente consegue manter uma rotina diária normal? É muito afetado? Como que é essa relação? O tratamento depende do tipo de tratamento que a gente está falando, né? Mas, de forma geral, o tratamento que o SUS, inclusive, fornece, que é a única medicação que a gente tem de forma gratuita no SUS para esclerose lateral amiotrófica, e é que é uma das mais efetivas, que mais tem experiência clínica, que é o Riluzol, o tratamento se dá por via oral. São dois comprimidos que se toma, um de manhã e um de noite. Com o tratamento, quando é bem estabelecido, vai ficar sendo um comprimido de manhã ou de noite. Isso realmente não influencia em nada a rotina do paciente. É um remédio como outro qualquer. Em relação ao efeito colateral e tal, não tem muita coisa, algo que a gente diga que vai prejudicar a rotina do paciente. Mas são sintomas assim que ele pode dar gastrointestinais, mas geralmente mais no começo do tratamento. E a gente vai precisar estar acompanhando para ver alguns exames de sangue, feito a parte hepática, por exemplo, a parte do fígado, para a gente ver se está tudo bem, porque ele pode causar uma certa toxicidade, mas que não é, isso se envolve em uma pequena parte dos pacientes apenas. Mas é um tratamento de fácil aplicação. Agora, existem outros tratamentos, por sua vez, que já não tem uma aplicabilidade assim clínica tão fácil, né? O paciente precisa ir para um centro de infusão, usar um remédio por 10 a 14 dias por mês. Um mês tem 30 dias, né? A gente passar uma hora por dia lá, então traz um pouco de transtorno, uma alteração importante da rotina, né? Então, assim, existem algumas medicações, como eu falei. O Riluzol é o único que está disponível no SUS, é uma medicação que a gente é a base do tratamento, digamos assim. As outras a gente vai usar de acordo com a condição financeira do paciente. Haja vista, são medicações caras, de acordo com o quadro clínico do paciente. Haja vista, essas medicações, elas foram testadas, cada uma delas, num grupo específico de pacientes. Então o paciente tem que se enquadrar dentro daquele grupo. Ah, um quadro de início até um ano, um quadro de início até 2 anos, enfim, são muitas medicações que a gente tem disponível, mas o que a gente tem de base é o Riluzol. E ela é uma medicação via oral, amplamente disponível no SUS. Lucas, a gente tem uma pergunta de Pousada Alquimia, feita aqui pelo YouTube. Ela pergunta o seguinte: só tem um tipo de ela? Tem alguma relação com os níveis de baixo de alguma vitamina? Ah, perfeito. Na verdade, existem as formas de início, né? Tem as formas de início que a gente chama de forma bulbar, que é quando os sintomas iniciam na deglutição, na fala, na respiração, digamos assim, e a forma de início espinhal, que são as formas que iniciam com fraqueza nos braços ou nas pernas, sabe? Elas tendem a convergir todas para o mesmo ponto, mas isso é só a forma de início, porque alguns tratamentos são para um tipo, outro para outro, então isso aí tem a ver com até o tratamento, sabe? Mas assim, a mesma doença, são espectros e apresentações diferentes, né? Mas se trata do mesmo princípio fisiopatogênico, digamos assim. E assim, não temos uma vitamina implicada, sabe, no seu desenvolvimento. Não é o caso de, por exemplo, da vitamina D em outras doenças autoimunes, da neurologia, por exemplo, que pode, não é uma falta de vitamina específica que causa a esclerose lateral amiotrófica. É algo multifatorial, realmente, assim, é um conjunto de fatores, junto com um background genético, alguma informação genética que a pessoa tem. É junto com o estilo de vida, é junto com o clima que a pessoa vive, muita coisa, com o nível de atividade física, então, muita coisa envolvida, assim, no desenvolvimento da doença. Nada que a gente possa intervir diretamente, sabe? Ah, vamos repor essa vitamina que a pessoa vai se curar ou não vai ter a doença. Não é bem assim. É realmente uma doença que a gente chama de idiopática. Ela vem de um conjunto de fatores. Apesar que a gente pode falar que tem algumas formas genéticas, né? A gente vem da neurologia num boom de testes genéticos e de diagnósticos genéticos, então tem algumas formas familiares, né? Algumas formas familiares que têm uma base genética. Então, fazendo teste genético, você vai ver que é um gene que causou aquilo. Então, às vezes, são doenças dominantes, assim, tem o pai, tem o filho, tem o neto. Então, todas as gerações em geral são acometidas. Lucas, e se o paciente não for submetido ao tratamento, quais são as consequências disso? A doença vai progredir, chega em algum limite que para a progressão? Como que é a história natural, né, da doença, vamos dizer? A história natural da doença, se você pegar um quadro, assim, o de livro que está descrito, claro que a gente tem quadros que duram muito menos tempo, que são muito rápidos e tem cadros que duram, assim, longuíssimos anos, sabe? Justamente por essa falta de um diagnóstico preciso, de biomarcadores para a doença, a gente deve ter várias doenças que estão sendo colocadas junto de esclerose lateral amiotrófica. Então, até a variabilidade de progressão é muito distinta. Mas o quadro típico, se a gente pegar de livro, de trabalhos científicos que falam, é uma progressão no período de 3 a 5 anos. Então, o paciente, em geral, vem a uma progressão total da doença, com óbito, no período de 3 a 5 anos. Então, a pergunta foi do tempo de progressão da doença, né? Isso, se a pessoa não fizer nenhum tratamento, né? É o Quais tratamento, são sim. as consequências? O tratamento, como eu disse, ele não é curativo. Então, ele posterga o desenvolvimento da doença de forma plena. Então, a gente tem tratamento que aumenta a sobrevida de 3 meses, 6 meses, 1 ano, sabe? Mas veja que, ainda assim, a gente está falando de aumentar a sobrevida em alguns meses, né? Não é algo que é uma coisa a nível de tratamento que a gente possa bater no peito e dizer, oba, atingimos o platô, assim, do que temos de melhor. Acho que não é bem assim, acho que a gente ainda pode estar melhorando bastante com os estudos para achar medicações mais eficazes. Mas eu, assim, atrasar a medicação, claro que, assim, atrasar o diagnóstico, claro que vai demorar mais ainda para a gente iniciar um tratamento, né? Mas, e isso pode dar algum déficit, alguma perda mais para o paciente, com certeza. Então, esse diagnóstico precoce vai ajudar, sim. Lucas, a gente tem outra pergunta aqui no YouTube de Maria Marta Marenga. Ela pergunta o seguinte: a doença descoberta do início, existe possibilidade de cura? Não, como eu falei, realmente não é algo que a gente trata de falando da esclerose lateral amiotrófica, né? Tem algumas doenças que mimetizam, tem doenças até de inflamação do corpo que podem parecer esclerose lateral amiotrófica. Então, para essas tem tratamento, apesar de ter uma representação parecida, são diferentes. Mas falando da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença progressiva e neurodegenerativa desde o início, ela, excluída outros diagnósticos diferenciais, ela não temos cura, não temos tratamento curativo. Não quer dizer que não temos tratamento, não temos tratamento curativo para a doença ainda. Lucas, e você me disse que novos estudos estão sendo feitos, né, para buscar novos tratamentos. E quais são as perspectivas que esses novos estudos estão trazendo? Eles trazem principalmente para o tratamento de formas genéticas. A gente está entrando numa fase de terapias genéticas, né? Que elas interferem com o que os nossos genes produzem. A gente é fruto do que está nos nossos genes, né? Assim, os genes produzem as nossas proteínas, que formam nossas enzimas e todo o resto do corpo. Então, para os pacientes que possuem um defeito genético específico, ou seja, eu falei lá atrás que não tem uma causa específica, né? Não tem uma causa específica para os pacientes que têm a forma esporádica da doença, que é a forma que surge do nada, assim, que é um conjunto de fatores realmente. Mas para os pacientes que têm a forma genética, ou seja, que você fez um teste genético e mostrou uma alteração, esses pacientes parecem ter um ponto que você pode intervir para curar, tratar a doença. E é isso que os estudos vêm trazendo. Tem uma forma genética específica que já tem tratamento, assim, em fases de estudo, que pode vir a ser promissor. Porque, no caso, é assim: o nosso gene produz uma proteína defeituosa, e essa proteína defeituosa causa doença. Mais ou menos assim. Então, se a gente parar de produzir essa proteína defeituosa, a gente pode curar a doença. E é isso que os próximos tratamentos podem estar trazendo para a nossa realidade. Agora, são tratamentos ainda em fase muito caros, né? E isso é para um pequeno grupo de pacientes. Se você pegar os pacientes com a forma esporádica da doença, só 5 a 10% desses pacientes vão ter um teste genético, digamos assim, positivo. Vamos dizer que a doença dele é causada por um gene específico. Um universo ou seja, a cada 100 pacientes que você tiver com a doença, só 5 têm uma forma genética da doença, e desses 5, os que vão ter uma mutação específica que tem um tratamento, vai ser menos de 20% dentro, enfim. Então, num grupo de 100 pacientes, talvez nenhum, de uma forma geral, assim, se beneficie com esses tratamentos, ou talvez um só se beneficie do tratamento da doença dos próximos que vão surgir. Porque quando for surgindo os tratamentos, vai ser um por cada gene, né? Ah, esse gene vai ter esse tratamento. Quem tem essa mutação nesse outro gene vai receber esse tratamento. Então, vai ser uma doença baseada no perfil genético do paciente, né? Isso, assim, é uma medicina de muito alta ponta, né? É uma medicina extremamente individualizada. Você vai precisar de recursos avançados, feito teste genético. E o tratamento vai precisar ser incorporado no SUS, nos planos de saúde. Isso não é nada fácil, assim, é uma trajetória longa, ao longo dos anos. Mas a gente está mais próximo, assim, porque há alguns anos atrás, esses pacientes ficavam totalmente desassistidos, às vezes não sabiam nem o que se tinha. E a gente vê que, a passos largos, assim, a gente vem caminhando de várias doenças da neurologia. E não está sendo diferente para as doenças neuromusculares, né? Como a esclerose lateral amiotrófica. Lucas, há 10 anos o desafio do balde de gelo acabou viralizando na internet e chamou muita atenção da sociedade sobre a esclerose lateral amiotrófica. Agora eu pergunto se o desafio ajudou a divulgar os estágios da doença e levou à conscientização. Ah, é importante. E porque para a gente, primeiro, a gente só dá. Tem uma coisa na medicina que a gente só diagnostica o que conhece. E a gente só dá oi para quem conhece também, basicamente assim. Então, assim, a gente tem que conhecer primeiro o ponto para suspeitar da doença, para suspeitar e dar o diagnóstico. Então, esclarecer a população leiga sobre os sinais e sintomas. É um ponto para ela dentro daquele processo diagnóstico, que é uma jornada, né? Que é um processo longo para se dar o diagnóstico dessa doença, para que ele possa iniciar o processo. Quanto antes ele reconhecer os sintomas e tal, mais fácil ele vai procurar um médico certo, ele vai ter um discernimento, vai saber ter. Então, assim, a população conhecer a doença é importante. É importante para ela possa procurar ajuda no, da forma correta. E por que que foi utilizado um balde de gelo? É porque, assim, a doença, ela é motora, né? Então, assim, é uma fraqueza. Então, o balde de gelo, assim, mostraria que não tem comprometimento da sensibilidade. Lucas, agora eu queria perguntar se existe uma forma de prevenir a esclerose lateral amiotrófica. Bem, sobre prevenção, dificilmente a gente vai ter um estudo mais para frente que diga que a pessoa tem uma prática regular de exercício físico, tem um sono adequado, tem uma alimentação balanceada, isso vai fazer mal em algum momento. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a saúde, de uma forma geral, acaba sendo holístico e serve para várias doenças. Você fazendo isso, nós estamos prevenindo de várias doenças, dentre elas a esclerose lateral amiotrófica. Então, consumo moderado de álcool, de cigarro, assim, na verdade, não usar cigarro, tabaco, e ter um consumo baixo, moderado de álcool no máximo, prática de exercícios físicos. Lembrar que a saúde também existe um componente mental para se descrever saúde. Então, ter uma saúde mental, um bem-estar físico e psíquico faz parte disso também. Então, não é só fazer exercício, se alimentar bem, etc. Isso aí ajuda, mas junto com a cabeça, um bem-estar mental também. Então, são formas que a gente tem para prevenir doenças de uma forma geral. E a gente sempre bate na tecla. Nós, como profissionais de saúde, temos que dar exemplo, né? Eu sou muito adepto disso, assim, de praticar, né? Porque, assim, não adianta um médico que não faz nada e tá recomendando ser feito, né? Acabei durante a minha formação introjetando isso para mim também. Então eu tento fazer para mim e recomendar. Lucas, a gente recebeu uma pergunta agora de Gessiene Alves. Em relação aos familiares de um portador, a orientação de mudança do estilo de vida pode superpor a influência genética no desenvolvimento da doença? Não, infelizmente são não, não é um Não tem algo que a gente possa fazer para estancar, hein, quando a pessoa tem a doença genética. Apesar que a pessoa tem informação genética, não necessariamente vai desenvolver a doença, porque existe uma questão que se chama de a penetrância, né, da doença e tal. Então, não necessariamente o paciente que tem aquela informação genética vai desenvolver a doença. Mas a questão é que quanto mais tempo de vida ele tem, em geral, mais chance vai ter de desenvolver algum quadro clínico. Um background genético favorável, assim, existe um background genético que pode. Existem as formas que são monogênicas, se você fizer um teste genético, vai ter lá, opa, foi o gene X que causou a doença. Existem essas formas. Existem as formas, assim, que é um poligênica, assim, são fatores um pouquinho que juntou com outro pouquinho, que juntou com outro, que veio da mãe, que veio um pouquinho do pai, que veio do próprio paciente, e através de um teste genético a gente não consegue predizer esse risco. Mas existe sim uma tendência genética na doença. Pode ser uma tendência genética estrita, que é aquele paciente que tem uma mutação de um gene e que vai ter a doença, e existem aqueles que... É um background genético favorável, e juntou com estilo de vida, juntou com outros fatores, com o clima que mora, na região onde mora, com o que faz de vida, e isso favoreceu a doença. Então, independente de qual, onde essa escala o paciente esteja, tem um background genético, pode ser que seja a influência principal, ou pode ser que seja um dos pontos, mas que a genética influencia no desenvolvimento da doença, a gente não tem dúvida. Lucas, a esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença rara, né? De acordo com o Ministério da Saúde, afeta cerca de 1 a cada 20 mil pessoas. Ainda assim, mesmo sendo uma doença rara, qual a importância da conscientização sobre ela? Entra no diagnóstico precoce, entender os sinais e sintomas para procurar o profissional certo para ajudá-lo. E não quer dizer, assim, são doenças raras, né? Assim, a gente se pega a nossa estatística, é rara para a estatística, mas para o paciente que tem... Aquilo é ele, né? Então, é o diagnóstico dele. Apesar de ele ser raro, mas ele existe e ele tem uma doença também que precisa dessa atenção. Então, entra num processo de a conscientização, num processo de inclusão, de esclarecimento de toda a população. Lucas, existem políticas públicas empregadas no tratamento da esclerose lateral amiotrófica? Existem. O SUS, ele conta com o PCDT, que é uma diretriz de cuidados terapêuticos para cada doença. E a esclerose lateral amiotrófica teve, há algum tempo já, aprovado sua política de cuidados, né? E ela inclui métodos diagnósticos que o SUS oferece para diagnosticar aquilo e métodos de tratamento. Então, a política pública envolve tudo isso. Incluso aquela medicação que a gente falou, o Riluzol, que se consegue de forma gratuita pelos ambulatórios e farmácias do Sistema Único de Saúde. Então, e além, assim, da própria acessibilidade, né? Assim, existem políticas públicas para pacientes com dificuldades, cadeirantes e tal, isso aí está existem também, e os pacientes com esclerose lateral amiotrófica podem se beneficiar disso. Lucas, aqui em Pernambuco, a gente tem serviço público de referência para o tratamento da ELA? Temos. A neurologia em Pernambuco, ela se desenvolve principalmente em hospitais de forma de ponta, em hospitais universitários, e a gente tem, na UFPE, nossa casa, a gente tem o Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, que possui um ambulatório de neuromuscular, que trata também de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e de forma associada, né, para não dizer que é conflito de interesse, já que é a minha casa, onde eu me formei, existem outros ambulatórios também que fazem esse trabalho, como Pelópolis Silveira, na BR-232, o Hospital Oswaldo Cruz, no H-Menor Magalhães, que é o Hospital Universitário da Universidade de Pernambuco, a UPE, e, assim, o próprio Hospital da Restauração também possui um serviço de neurologia ambulatorial e também pode fazer acompanhamento desses pacientes. O Hospital Português, acho que, assim, de forma do principal são esses. Mas, claro, que esse paciente pode ser acompanhado em qualquer ambulatório secundário de neurologia também. A própria Prefeitura do Recife oferece alguns ambulatórios de secundários de neurologia para atenção secundária, que podem estar fazendo acompanhamento desses pacientes também. O serviço universitário, às vezes, acaba ficando para os pacientes talvez mais complexos ou que ainda estão em fase de diagnóstico, mas se o paciente, muitas vezes, já tem um diagnóstico, ele pode ser até acompanhado em um ambulatório secundário também de neurologia, que está desvinculado de um hospital maior. Lucas, mesmo a esclerose lateral amiotrófica sendo uma doença rara, a estimativa de vida de pacientes é de 4 anos. O que ainda pode ser feito para aumentar essa expectativa? Acho que realmente é algo que está nas mãos de Deus e da medicina, né? Porque essa expectativa de vida acaba sendo um curso degenerativo e progressivo da doença. E as medicações, como eu falei, elas aumentam a sobrevida e a qualidade de vida. Aumentam a qualidade de vida, mas aumentam a questão da sobrevida. Em poucos meses, assim, se considerar 6 meses, 1 ano. Claro que isso tem sua significância, né? mas é porque não, a gente fica angustiado por não ter um tratamento. E eu acho que é só o tempo mesmo, e esse tempo eu digo a vocês, eu acho que não está longe. Coisas que a gente recentemente não tinha tratamento já estão aparecendo, mudança de paradigmas. Então, não acredito que vai ser diferente para a esclerose lateral amiotrófica. Acho que os novos tempos se aproximam da medicina. E eu acho que junto a isso, novidades sobre um tratamento, quiçá curativo, vão aparecer. E a gente, quiçá, alterar uma doença de um prognóstico de 3 a 5 anos de sobrevida para uma cura. E onde que a gente consegue encontrar informações qualificadas sobre esse tema? Tem a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, né, que é a ABRELA. ABRELA, ABRELA. E através dela, um grupo de pacientes e profissionais que se juntam e fornecem informações sobre centros especializados, sobre tratamentos, onde conseguir, como fazer. Ou seja, são pessoas que se juntaram e para dar suporte a pessoas com diagnóstico dessa doença. Então, ficar atento aos canais de comunicação da ABRELA é importante para saber sobre novidades, acompanhamentos, tirar suas dúvidas também do ponto de vista técnico, judicial, sobre seus processos, enfim. Eles têm todo esse suporte. É interessante, né? Porque uma das personalidades mais conhecidas com esclerose lateral amiotrófica foi o cientista Stephen Hawking, que também teve um dos maiores anos de sobrevida desde que foi diagnosticado, que durou cerca de 49 anos. E aí me lembrou um pouco da nossa conversa sobre prolongar essa expectativa de vida da pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, né? E assim, foi uma pessoa que contribuiu muito para a ciência e se torna uma referência, assim, numa questão de resistência e tratamento da doença. Passando para a próxima pergunta, Lucas. Além do tratamento genético, existem outras pesquisas em relação em busca de cura da ELA? Enfim, tem medicações também que estão sendo continuamente testadas, principalmente medicações que participam ali do ciclo de estresse oxidativo da célula, né? É um termo técnico, mas assim, a própria oxidação em excesso pode é um fator causal, é um fator de progressão da doença. Então, existem medicações além das gênicas que ficam sendo testadas constantemente. A gente teve mais recentemente além do riluzol, tem o túdica, que é uma medicação via oral, que é o ácido ursodesoxicólico, né, que é usado para doenças até de vias biliares, né, colestáticas. Tem o edaravone, que são para pacientes mais de origem japonesa. Enfim, tem outras medicações além da terapia genética que estão sendo testadas e já estão, Lucas, inclusive, pela Anvisa também. e a estimulação magnética transcraniana, ela ajuda nesse tratamento? É algo assim experimental, né? A gente, como médico, acaba na minha vertente, eu sou muito de prescrever algo baseado em estudos científicos. Então, eu sou uma interface para o paciente do que tem na ciência e o que vai chegar a ele. Então, eu tendo a prescrever, eu tendo a indicar coisas que têm mais um respaldo científico. Isso não quer dizer que isso, que a estimulação transcraniana não tenha influência, né? Não faça bem. Mas enfim, como é algo que não tem estudos científicos assim que respaldem o uso, não está presente em guidelines, eu acabo não indicando. Mas não quer dizer que não faça efeito, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma doença que não tem cura ainda. Então, podem surgir propostas, assim, promessas de tratamentos curativos, milagrosos, sabe? E o paciente, ele só quer ser abraçado, assim. Ele quer um conforto, assim, com isso aqui vai dar certo. Então, acaba sendo um campo fértil para surgirem muitas terapias que não têm respaldo científico e às vezes não servem, assim, que podem ser que não sirvam de nada, né? Existem diversos, existem viagens para o exterior com sauna, com tratamento de estímulos quentes e tudo mais, que custam uma fortuna, mas acho que não tem respaldo científico para se indicar aquilo exatamente, sabe? Lucas, eu queria também saber assim, qual seria o papel dos familiares no, na convivência do paciente, né? A gente sabe que a família é um ponto fundamental, mas o que eles podem ajudar quando o paciente é diagnosticado e está passando pelo tratamento? É a mudança da dinâmica familiar é importante, né? Então, ter uma família, uma rede de apoio acaba sendo importante, assim. E dividir a responsabilidade, eu acho que é o principal ponto. Eu acho que ficar, sobrecarregar tudo em cima de uma pessoa, um indivíduo único, de um cuidador, pode trazer o que já é bem conhecido como estresse do cuidador. E isso acaba, esse estresse do cuidador faz mal para o paciente, que não vai receber os cuidados adequados, e para o cuidador, que vai adoecer junto. Então, todos nós que já tivemos familiares doentes na família, que já tivemos essa experiência de perda, então a gente sabe o que é um cuidador, tem uma noção pelo menos do que pode ser o trabalho despendido para um ente querido, né? Que está em processo de adoecimento ou de doença. Então, assim, a família tem um papel importante, fundamental, mas que tem que ser dado atenção a ela também, para um suporte para aquele indivíduo, ele se cuidar para não se sobrecarregar, né? Talvez dividir a responsabilidade, turnos de ajuda com outros familiares possa ser uma saída benéfica para todos, para o paciente e para a família. Ótimo, Lucas. Gente, a gente está caminhando para o final do programa já, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra final para cada um de vocês. E eu começo com o médico pelo UFPE e membro da residência de neurologia pelo Hospital das Clínicas da UFPE e da Fellowship Neuromuscular pelo HCF MUSP, Lucas Marenga. Gente, eu fico muito feliz de participar aqui do programa. Eu atualmente eu estou em São Paulo. Eu terminei minha residência em neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo HC, e fiz o fellowship em neuromuscular no HC FMUSP, que é o Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo. E atualmente sou fellowship de neurofisiologia, que é o exame que dá o diagnóstico que ajuda no diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. E atualmente estou fazendo esse fellow, que tem duração 2 anos, eu me encontro no segundo ano dele. Então, aí, somando com o tempo de medicina, vão ser 12 anos aí de estrada já, de estudo intenso e na área. Mas eu fico muito feliz de estar participando. Eu sou. Aqui já tô em São Paulo já faz 2 anos e meio, mas assim. A saudade de Recife, de Pernambuco, de Olinda, é enorme da minha família. E estar participando, ajudando a minha terra, para mim é importante. Eu acho que é só o início de um trabalho de longos anos aí, que vamos ter pela frente, se Deus quiser e Deus permitir. Com certeza, Lucas. A gente agradece bastante a sua participação aqui no programa. E eu também agradeço a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Bárbara Moutinho, que fez as perguntas hoje junto comigo. Bárbara, meu muito obrigado. Eu que agradeço por ter a oportunidade de participar com vocês dessa conversa. Foi muito enriquecedor e eu estou muito feliz de ter feito parte disso. Gente, eu agradeço também para o João e para a Bárbara, não tive a oportunidade mas agradeço também a oportunidade a todos, né? Ao pessoal da Liga de Neurologia e Neurocirurgia e ao Dr. Breno, que teve o carinho de indicar a realização do programa, de me indicar, Dr. Eduardo. Então, queria agradecer ao João e à Bárbara também. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Bom, Saúde ao Tema encerra por aqui e esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, sob orientação da professora Ana Veloso, nas redes sociais Tauan Batista de Jornalismo, na coordenação e transmissão de streaming Igor Cabral, edição de podcast Isabel Baé. Tchau, tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o tema.